E você me pediu fazer um pouso, fazer um trem a 400 pés. Já 3566, arremessa agora, para 2 mil pés. Boa. É, 120 graus, 10 nós. Que é 3566, estava arremessando. Ele está curvando a esquerda aqui, o Lima estava aqui. Pô, o senhor falou que não tinha condições de fazer, comandante, não entendi agora. Entendeu não, irmão, o senhor não disse que eu tinha que fazer de qualquer forma? Então. Mas o senhor não me deu a resposta. 360 pela esquerda, reporte na rotatória. Ok, vamos para aqui. Oi, Salvador, muito boa tarde, então, 3660. Estabilizado na final, baixar a trava. Chame passando, Simbra. Passará. Juliette, posição 08. Juliette, 08. 5240, segue o Airbus à frente, via Juliette, prossegue remoto ou no 4. Segue o Airbus, remoto no 4, 5240. Daquilo Quebec Serra. 360 pela esquerda, Serra. Afirmativo, informo o tráfego Charlie 550 fazendo espera na rotatória, matando 1500 pés. Autorizado descer para 1000 pés e prosseguir na prova da rotatória, Serra? Não, negativo, faça um 360 da presente pela esquerda, aquilo Quebec Serra. 360 da presente, é. Gol no 600, redução para 2109, nós é o número 6 para aproximação. Reduzindo, gol 1 no 600. Controle de Salvador, o 3566 da TAM, remeteu, estabilizado 2000, mantendo pro. O TAM 3566 está sob vetor para sequenciamento, curva à direita, na proa 240. 240 de proa, o 3566 da TAM. Gol no 600, estação vetor para sequenciamento, curva esquerda na Pro 010, limite ao localizador. Esquerda 10, limitado pelo LOC, gol 1600. Tá na rotatória guardando aí, ó, papaquil. Gente, atingi posição rotatória, 360 pela direita. Positivo, 360 pela direita aqui, ó. 290, Salvador. Salvador é o Mike Bravosca. Gol no 924, 2 mil pés, o ajuste no 014. 2 mil pés. Esse da aeronave aí na pista 17, nós fomos obrigados a arremeter. Vamos atrasar isso. Então 3804, 3 mil pés, o ajuste 1014. 3014, 3804. O TAM 3804, para o localizador direito, para o 130, reporte estabilizado. Bom no 924, completo final, torre 186, bom pouso. 186, Matóia, bom no 924, obrigado. Fortaleza está autorizado, nível 330, aerovia Zulu 19, decola da pista 10 após decolagem de curva esquerda, subida Momo, após voa posição Cogbo, Kilo Oscar, Golf Bravo Uniforme, Cogbo, e após Proti, Fox Romeo Oscar, Tango Índia. Decola da 10 com curva esquerda após decolagem, aciona 5042, controle 119, decimal 35. 330 para Fortaleza via Upper Zulu 19, Momo, Cogbo Front, 5042, 1935. 00 reduza para 170 nós, chame final Salvador 1198. 198 reduzindo, gol 900. Curva pela direita, em espera, chame passando a rotatória. Reportará aqui, ó. Em espera, princípio, em espera, chame passando a rotatória para definição. Confirma? Tá 9504, redução para 2109 nós, estação vetor para sequenciamento, curva esquerda, na Pro Norte. Esquerda Norte, 210-9504. O controle confirma o número do TAM 3566 na aproximação? TAM 3566 vai aproximar agora como número 4. Confirmativo, Pro 275 atingiu 3000, TAM 3566. Mantenha 3000, TAM 3566. Mantenha. 600. Está reautorizado 4 mil pés, o TAM 9504. 4 mil pés, o ajuste 1014. 4.014, obrigado. 600 na Prode Duna, 2000 pés, ajuste 1014. 2000 na Prode Duna com 1014, agora 600. TAM 3660, no solo 02, libera à direita, solo 1219. Direita 219. Boa tarde, TAM 3660. 3660, táxi via Alfa, aguardando antes da Juliette para ingresso. Alfa, aguardando antes da Juliette, TAM 3660. Solo Salvador, azul 408-89 para o Chiquete. Ali, Brasil 4089, chame táxi. Positivo, aguardando. Ainda mantendo a pro, descendo para 4000. 198, manteremos. 130 graus, 12 nosso, voo no 924. Autorizado, pouso, feito no 0, voo no 924. 504, final Salvador. Curve agora à direita para o 035. Limite permanece o localizador, reduza para 1709, irá seguir como número 4. Direita 035, reduzindo para 170, mantém 4000 para descida? 9504 ainda mantém a proa, aguarde para prosseguir. Já girei, então vou voltar para 020, pode ser? 0190 inicialmente, 9504. 0190, desce para 4000. Afirmativo, ainda mantendo 4000, aguarde para prosseguir na descida, 9504. O seu limite será radial 290 de Salvador. Vai cruzar o localizador, vai aguardar o novo vetor. Sente, graças. Possibilidade de prosseguir para final da 17. Positivo. Vai aportar na rodatória. 328. Então 3566, chame a final Salvador 198. Final 198, 3566. 1809. 1809, 9504. Estabilizou, 3804. 3804, completo final, torre 1186. 186. Controle Salvador, 3566 da TAM, mantendo 3000 pés. 3566, curva direita para o A360, limite localizador, aguardando o último vetor para interceptá-lo. Pro A Norte, aguardando o último vetor para interceptar o localizador, 3566 da TAM. O TAM 3566, ainda mantendo 3000 pés, aguarde para prosseguir na descida, agora será o número 3 na aproximação. Mantendo 3000, 3566. Voo no 924, no solo 05, libere a direita, solo 1219. 219, voo no 924. 3804, passagem na base. SAM 3804, aguarde pista livre, autorização de pouso. Olha. Passando a 2000, aguardando o inventor, 3566. 0390, Campina Grande, segue comprando rota, upper Zulu 10. Neuma, após direto, Campina Grande, decola da 10, curva esquerda, saída é Puca, transição Zipar, transponder 5043, chama controle 11935, gol no 754. Correto, portão 62, chame pronto, gol no 754. Chamará como pronto, no 754. Adeus. Gol no 697, informação do tráfego agora está na sua posição de 11 horas e 7 milhas. Gente, agora será o número 2 na aproximação. Graus 1-2, nosso. Autorizado o pouso, 3204. 070 de proa pro 3566. Gol no 328, redução para 180 nós. Desça para 5 mil pés, o gol no 328. 5 mil pés, reduziram 180 nós. Aquilo que é Beck Serra, agora sim autorizado a proa da rotatória. Rodatória, Fé. 566, direita 080, nesta proa intercepta. 080 de proa para interceptar, 566. 9504, descida para 3000 pés, o ajuste 1014. 3000 nessa proa intercepta? Curve agora à direita para o 1950, 9504, irá seguir tráfego da companhia. Agora, sua frente está agora 7 milhas da sua frente. Direita 150, reduzido 9504. Graças pela cooperação. Controle Salvador, gol 697. Bom dia, tá 2193 na Guarda de Copa. Guarda Copa, 360. Ingresso Juliette, prossegue, portão 03. Observando a finalização do pushback do bang do WebJet à sua esquerda na saída do Bate 3. Ok, Juliette, 03, observa o WebJet, luta 360. Direita, 129-204. Salvador 198. 198. Pois são, Torre Salvador 196, aquilo que é back set. Seria 186, senhor? Firmo, 118 decimal 6, tem uma pouso. Graças. Firme a velocidade do TAN 3566. Tá mantendo 160 nós agora. Gente. Pra prosseguir a final. Certo. Para uma centena, Juliette Quebec, informe pessoas a bordo. Mantendo 3.9504. Então, batendo 3.804. Para ingresso na Juliette, gol no 924. Autorizado pouso no 60 grau 089. Livre pouso no 90 grau no 600. Rotatória Quebec de Erra, visual contrato nacional da 10. Prossiga até 4 milhas, final da 197, aguarde autorização para prosseguir. Filo Quebec Sierra. 4 milhas da 197, aguardando Sierra. 27. Virá seguir o tráfego da companhia agora, 5 milhas à sua frente. É, reduzindo, interceptou o localizador, o TAN 3566. Gente, o TAN 3566, torre 118.6. Mantendo a velocidade. 18.6, mantendo 3566. 9504, desça para 2 mil pés, o ajuste no 014, livre LS. 2 mil pés, o 9504. 697, reduza para 1709, irá seguir com o número 3, a aeronave que o precede na aproximação, e está agora meia dúzia de milhas à sua frente. Reduzindo 170 nós, voa no 697. Nesta proa, autorizado interceptar o localizador, descida agora para 3 mil pés, o ajuste 1-0-4. Gente, já interceptou o localizador, desce para 3 mil, gol no menos 7. Afirmativo e ao estabilizar, reduza para aproximação. Reduzindo. Mal com o trem embaixo travado. Como número 2, o número 1 está próximo ao pouso? Firme. Número 1 está próximo ao pouso? Está tocando a pista, é um Boeing da Gol. Ok, o 3566. Alvo 24, ingressa via Juliette, portão 01. Via Juliette para o 01, gol no 924. Sim. 9504, aguarda no drive. Entra. Oi, bom, boa tarde, web 5728, onde estiver a foto com o número 2? 1806 no gate 7. Autorização de tráfego para a casa. Tarde, mantém a escuta aguardando, gol 06. Aguardo, não espero mais. Gol no 600, no solo 11, liberou a direita, solo 121, decimal 9. E o azul, quanto aí? Azul 4089, autorizado decolar imediata, direita 120, 129. Livre decolagem imediata da 10, azul 4089, obrigado. Mais 9504, estabilizado LF. Ativo, 0193, pronto, cópia. Pronto, cópia, 3193. 3193, Galeão, nível 380, está autorizado. Aerovia Upper Zulu 10, pois prossegue conforme plano de voo. Decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após Bridge. Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, Bridge. aciona 5037, controle 119.35. Atualizar, galhão 380, outro Zulu 10, decola pista 10, curva direita, Sahel, Seda Bridge. Transponder 5037, controle 119.35, tenha 3193. Tá 10, chame pronto, pushback, tá 3193. Semana, tá 3193. 09-3566. 3566. Azul 4089, decolou 1-3, chame o controle. Não interceptou final da 17, visual com tráfego, Quebec Sierra. Inicie outro 360 graus pela sua esquerda em espera sobre a rotatória. Sim, Sierra. 1935, controle pro azul? 199.35. Obrigado, tchau. Torre Web 5728, bom dia, ponte de pé. Azul 4089, contato radar, voa para o nível 360, está autorizado para o Adeleida. Voa Adeleida 360, 4089. QS, gol 1697. Gente, gol 1697, complete aproximação, torre 1186, grata pela cooperação e bom pouso. 186, obrigado, boa tarde. Web 5728, ponto de espera, está pronto, decola de imediato, se possível. Mantenha o ponto de espera, Web 5728. Mantendo 5728. 1-1, portão 11. Portão 11, vigilante, com a aberta. Estacionamento 1-0, 3193. Aguarde, está 393, previsão de mais 3 minutos. Aguarda, 319. Direita da 19, tá 3566. Solo, tá 3566, hidro. 3566, boa tarde, via Alfa, aguardando antes da Juliette para ingresso. Alfa, aguardando antes da Juliette, tá 3566. Gente, mantenha a espera sobre a rotatória, aquilo Quebec Serra. A 4 milhas da cabeceira, viu? Gente, mantenha a espera sobre a rotatória, aquilo Quebec Serra. Previsão de 5 minutos mais. É. 9504, autorizado pouso, 120 graus, 109. Pouso 9504. 328, complete aproximação, torre 18612. 86, 328. Zulu Papaeco, reporte a posição Conte. Reportar a posição Conte, Zulu Papaeco. Salvador, o gol, olá, 328. Confirme. 328, passando Duna. Chame passando Simbra. 328. Tan 9504, no solo, 16, libera a direita, solo 1219. 219, 9504. É, bem antes da Juliette. Ingressa Juliette, prossegue remota 1-3, o Tan 3566. Juliette para remota 1-3, o Tan 3566. Salvador, está 9504, Gibrão. 9504, boa tarde, via Alfa, aguarde antes da correção. Pode prosseguir via Alfa, após próxima esquerda, via Quilo, e prossegue para o pátio 3. Posição prevista do pátio 3 será a posição 09. Mesmo assim, fica atento ao balizador. Alfa, Quilo, 309. Na rotatória, espera, aguarde autorização para prosseguir até a final da 17. Sim, ETR. Sete, confirma autorizado pouso no 60 grau 089. Ele pousa o gol no 697. Vitor, Mike Quebec. Vitor, Mike Quebec, pessoas a bordo? 07 a bordo, senhor. Pro de Paris para ingressar no circuito Interlagos. Paris, Quebec. Isto, após o gol, iremos autorizar a continuidade para a aproximação final. Tá bem. Em espera, descer para o mobil pé e ver o que vai ser. Dando sim, é mais travado, 328. Aguarde autorização de pouso, gol no 328. Dois. 697, no solo 18, libera a direita, solo 121, decimal 9. 21, agora. Web 6723 irá aguardar, será o próximo, porque número 2 vai iniciar previsão de mais uns 3 minutos. Tá, vai aguardar, 6723. Juliette, mantém a escuta aguardando cópia. Salve, Gondor 697, liberando, boa tarde. Tarde, Gondor 697, via Alfa. Reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, reporte antes da Juliette, agora menor 7. Interceptor, final da 17, Vila Quebec, a 4 minutos. Alívio pouso para 328. Autorizado pouso, 140 graus, 089. 7. Sim, 1251, alternativa, 12685. 251 e 2685, boa tarde, até a próxima. Boa tarde. Vitor Mike Quebec está autorizado, está presente voar na proa da rotatória. Está presente rotatória, Quebec. 06 Aracaju 230 autorizado, via Golf 677, decola da 10, curva esquerda, subida pouca transição Caju, aciona 5044, controle 119, decimal 35. Fecha autorizado Aracaju, 230, via Golf 677, decola da 10, curva esquerda, pulso Caju, controle Salvador em 119, decimal 35, aciona código 5044, Golf 806. Confirma a subida, boa 906. Cuca, Caju. Correto, boa 906, no sétimo e pronto, pushback. Camarada, obrigado. Salão Salvador, boa tarde, objeto 6741, posição 02 para pushback, acionamento. Boa tarde, 6741, previsto mais uns 5 a 10 minutos. Previsto mais 5 a 10 minutos, 6741. Ataque, Stan 3193, alterna Guarulhos com 3 horas 53, 113 a bordo. B? 113, 113. 219. Web 5728, a linha e mantém 10. A linha e mantém 10, Web 5728. B28, V Alfa, segue o banho da companhia na Alfa número 2 e reportante da Juliette para ingresso. Alfa número 2, portamento Juliette. Proteção, Vitor Juliette, confirma intenções de voo, setor sul. 2, libera a direita para os hangares, boa tarde. Web 5728, autorizado decolar, 140 graus, 139. Livre decolagem, Web 5728. Aciona padrão 0151, controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 62. Juliette, parte 402 a bordo, chama torre 186, acionamento táxi decolagem, ajuste no 0-4, bom voo e boa tarde. Salvador, gol 1754, portão 62, está pronto para puxar acionamento. A gente aguarde, gol 754. Gol na 697, antes da Juliette. No 697, confirma que avisou com o Airbus da TAM. Taxiando próximo através 05. Acerto, agora 697. Essa via Juliette prossegue portão 05 após o Airbus, gol no 697. Ao 5 após o Airbus, gol no 697. Solo Web 6741. 6741, aguarde para iniciar o pushback. Essa teria uma previsão, senhor, que já estamos bem atrasados, os passageiros estão aqui um pouco irritados. Só para dar uma satisfação para eles. Alguns instantes, vou coordenar com a aeronave da companhia, ok? Ver se tem condições de efetuar o pushback simultâneo. Só um minuto. Ok, obrigado. Bono 328, ingressa Juliette agilizando o portão 10, portão 10. Juliette na portão 10, bono 328. Web 6723, o senhor será o próximo a iniciar o pushback. Confirme se o senhor tem condições de empurrar a aeronave até a saída do pátio 3, conforme o padrão do pushback do portão 05 para liberar o Boeing da companhia, sua direita no 02. Sem problema, fazemos qualquer negócio. Então, em coordenação com a equipe, por gentileza, Web 6723, o senhor vai efetuar o pushback até a saída do pátio 3 para liberar o pushback do Boeing da companhia no 02. Ah, firmo. Pode iniciar agora? Afirmo, está livre, chame táxi, sobre 6723. No 02, coordenação com a equipe, vai efetuar simultâneo com o Boeing da companhia no 04, chame táxi. Ciente, autorizado, simultâneo com a da companhia 04, 741. No 754, no 62, está passando agora o Boeing da companhia, agora já está livre no 62, chame táxi, gol no 754. Está livre, chamada táxi, gol no 754. Gol Patango, gol local, confirma intenções, afastado quantas milhas? A gente está 3-1-3. Agora sim tem uma indicação, Lima Max Foxtrot, sinal pouso, reporte. Controle Web 5728. Prossiga 5728. Estou cruzando 040 na escuta. Copiado, 3x0, saída pública, vigilância 5728. 28 Web. Patango, chama a torre 186, acionamento táxi decolagem, ajuste no 04, correção 1003 agora, 10 no 3. Então, bom voo e boa tarde, meu Patango. São 3193, decola 127, controle 119, decimal 35, boa tarde. 0935, boa tarde, tá 3193. Confirme. O Juliette Quebec Kilo, estão prontos para iniciar o lançamento. Sem tráfego, a reportar, reporte para a descida. Quebec Kilo.